A sua rádio onde você estiver. Olá, muito bom dia a você que está na sintonia da Transamérica Foz em 104.5, transamericafoz.com.br e também no aplicativo Transamérica Foz, que você instala de graça no seu tablet ou smartphone. Hoje é sábado, 18 de março de 2017, eu sou Guilherme Wojciechowski, este é o programa Fronte até meio-dia, trazendo música, informação, opinião e descontração aqui nas ondas da sua rádio, onde você estiver. E você pode sempre interagir conosco, anote aí os contatos, Transamérica Foz no Facebook, arroba Transamérica Foz no Twitter e 45988282828, o nosso número no WhatsApp. Vamos direto à nossa linha de frente. Linha de frente. É, e eu vou trazer aqui para você hoje uma reflexão que talvez seja pertinente, não? O assunto que eu toquei na manhã de ontem, durante o programa Transnotícias, das 7 às 8 da manhã, porque quando se fala sobre a questão tráfico de drogas e armas aqui na fronteira, um erro bastante comum cometido na imprensa nacional, ou até mesmo por autoridades, né, é afirmar que a nossa região é o principal corredor desse tipo de produto, o local aí por onde mais passam drogas, armas e munições no país. O que pode parecer óbvio e lógico, né? Mas é um erro, tendo em vista, por exemplo, que o Paraguai não produz cocaína e que as plantações de maconha do Paraguai estão localizadas quase que na totalidade na fronteira seca com o estado de Mato Grosso do Sul, né? Por onde é muito mais fácil de entrar e muito mais difícil de apreender. O que acontece, e os agentes nativas sabem disso, né? É que aqui é a região com maior quantidade de apreensões, fruto até mesmo da maior estrutura de fiscalização existente aqui, né, e do fato de que uma fronteira aquática, apesar de seu tamanho e suas dificuldades, é mais fiscalizável que uma fronteira seca, onde qualquer caminho, né, qualquer estrada de terra ou trilha pode ser usada para a travessia. Então não podemos fazer essa confusão, né? Aqui sim é a região onde mais se apreende, mas não necessariamente a região por onde mais passam produtos como armas e drogas em território brasileiro. Só para fazer essa separação, né? Eu comento isso porque na quinta-feira, ao trazer a notícia de que o governador do Paraná, Beto Richa, está na lista do procurador Rodrigo Janot de pedidos de abertura de inquéritos na Operação Lava Jato, e ao recordar situações como as investigações do GAECO contra membros da família Rossoni, do Valdir Rossoni, né, braço direito do governador, e também escândalos de corrupção envolvendo a Assembleia Legislativa, Operação Quadro Negro, Operação Publicano, os gafanhotos da Assembleia, também o caso dos diários secretos, né, que completou nesta semana 7 anos, a própria Operação Pecúlio aqui em Foz, enfim. Imediatamente me veio uma dúvida na cabeça. Seria o Paraná um dos estados mais corruptos do Brasil? Ou seria o Paraná um dos estados em que mais se investiga a corrupção? Porque pode parecer que não. Mas a diferença, a depender, né, da resposta encontrada, é gigante, para não dizer abissal, né? Há uma diferença muito grande entre ser um dos estados mais corruptos ou ser um dos estados em que a corrupção mais aparece porque é mais investigada. Enfim, eu já pensei muito a respeito e não consegui chegar a uma resposta a essa questão. Então deixamos aqui o canal aberto para que você também possa opinar. Fronte Transamérica até meio-dia. Pro nosso povo eu vou dar. Negócio bom assim ninguém nunca viu. Tá tudo pronto aqui, é só vir pegar. A solução é alugar o Brasil. Nós não vamos pagar nada. Nós não vamos pagar nada. É tudo free. Tá na hora agora, é free. Vamos embora da lugar. Os gringos entrar, esse imóvel pra alugar. Os estrangeiros eu sei que eles vão gostar. Tem o Atlântico, tem vista pro mar. A Amazônia é o jardim do quintal. E o dólar dele paga o nosso mingau. Nós não vamos pagar nada. Nós não vamos pagar nada. É tudo free. Tá na hora agora, é free. Vamos embora. Da lua.

Transamérica. Hop! Transamérica! Do Brasil, Transamérica. Momento blá blá blá do programa, quadro Engana que a gente gosta, com a trilha mais inspiradora do sul do mundo, do sul da galáxia, do sul do universo e também, né, do leste, oeste, do norte, em cima, embaixo, puxa, vai, enfim, é uma trilha fantástica. Eu não me canso de ouvir, ainda mais numa versão dupla. E a edição de hoje do quadro vai com um dedicatório especial para os agentes do estacionamento regulamentado aqui em Foz, né? O STARF, né? Também para os agentes de trânsito, guardas municipais e policiais que fazem a fiscalização do trânsito aqui em Foz. Porque a gente sabe que não é fácil, viu? A quantidade de abobrinhas que vocês ouvem é algo aí que supera a capacidade do ser humano, né? É sério mesmo. Já reparou que todo mundo que é pego com a boca na botija cometendo alguma infração de trânsito, tem sempre uma desculpinha na ponta da língua? Ah, mas é só um minutinho, seu guarda. Não, mas eu não vi que o sinal fechou. Eu não vi que aqui não era vaga para estacionar. Eu não vi que tinha faixa pintada no chão. Eu não vi, eu não sabia, eu não fiz. Enfim, já reparou nisso? E o miguezão corre solto também na hora de levar o filho para a escola, né? E que belo exemplo que esses pais estão dando. Porque, olha só, parando em fila dupla, em cima da faixa, transportando a criançada sem cinto. Ou então criança que nem poderia estar em moto, né? Transportando essa criança na moto. Você pensa que a gente não vê isso? Claro que vê, né? E que exemplo você quer deixar pro seu filho violando leis de trânsito assim por qualquer coisa, né? E o que dizer, então, dos imbecis? E vou citar essa palavra mesmo, né? Imbecis, que para tentar impressionar as menininhas na frente dos colégios estaduais passam aí de carro fazendo barulho ou de moto empinando a moto na maior cara de pau, né? Ó, vou dizer uma coisa com vocês, tá? Isso que vocês fazem impressiona sim, tá? Mas não pelo lado bom. Impressiona pela idiotice, pela imbecilidade, enfim. Quer que eu desenhe? E eu confesso a vocês que eu não poderia ter rido, mas eu acabei rindo de uma situação ocorrida ontem, viu? Com a Operação Carne Fraca, desencadeada pela Polícia Federal para apurar fraudes em frigoríficos. Rolou uma treta aí entre carnívoros e vegetarianos nas redes sociais como o Twitter e o Facebook. E foi engraçado, viu? Os vegetarianos dizendo coisas do tipo: viu só por que eu não como carne? Olha aí o que vocês comem, etc, etc. E os carnívoros retrucando, dizendo: ó, já viu quanto agrotóxico tem no que vocês comem? É uma loucura, né? A gente ri, mas ri pra não chorar, né? Porque, bom, pelo menos esse tipo de discussão dá a entender que todo mundo está consciente do que é bom ou ruim no que anda comendo. Ou será que não? Mas é isso. Hoje a gente deu uma folga pros políticos aqui nesse quadro, né? Mas você acha que eles deram folga pra gente? Claro que não, né? E segue a lenga-lenga, segue a conversinha do Engana que a gente gosta. E vamos agora ao primeiro intervalo na programação deste sábado, 18 de março de 2017. Uma breve trégua na nossa guerrinha, né? Mas eu já volto em dois minutinhos aqui pro front até meio-dia. Lembrando que hoje ainda tem muita coisa para rolar, né? No próximo bloco, por exemplo, vamos divulgar, atenção, uma pesquisa exclusiva. Isso mesmo, uma pesquisa exclusiva aqui na Transamérica Foz. Ó, chame todos os políticos, todos os oficiais da Justiça Eleitoral. É no próximo bloco do Front, divulgação de pesquisa, um rápido intervalo e já voltamos. Estamos apresentando Front, aqui na Transamérica.